vadiou. Papai vadiou. Papai vadiou. Por isso eu aqui estou. Mas papai vadiou. Papai vadiou. Papai vadiou. Por isso eu aqui estou. Mas quero ver você sambar. Vamos lá! Vamos sambar, papai. Quero ver você dançar. Como sou, quero ver você sambar. Como sambar, papai. Quero ver você dançar. Como sou, papai sapateou. O gostoso miudinho. Mamãe dançou com ele. De roxinho coladinho. Papai sapateou. O gostoso mamãe dançou com ele, de roxinho coladinho. Mas lá vai com a baiana besteira. Papai foi grande pagodeira. Mamãe foi baiana besteira. Papai foi grande pagodeira. E mamãe me contou. Foi no pacote. E que só terminou. Papai tava lá. Papai viu mamãe. Vamos na mão. Papai vadiou. Mamãe gostou. Papai vadiou. Mamãe gostou. E papai vadiou. Mamãe gostou. Isso eu aqui estou. Mas papai vadiou. Mamãe gostou. Papai vadiou. Mamãe gostou. Papai vadiou. Mamãe gostou. Por isso eu, a mãe da gente, a mãe da gente. É um caso diferente, muito mais que comovente, que não dá pra comparar. O que eu sei é que tudo que eu sou simplesmente é o resultado das coisas que mamãe me ensinou. Das coisas das Nossa Senhora! Das coisas que mamãe ensinou. Das coisas que mamãe ensinou. Das coisas. E carne assada que se preza tem que ter aquela cor. Se não quer mandar embora, mas não passa hora com o seu amor. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Tudo isso é o resultado das coisas que mamãe ensinou. Das coisas. E... das coisas, das coisas, das coisas, das coisas, das coisas, das coisas, das coisas. Vem na palma da mão, diz! Ela ia, ela ia, ela ia, vai, vai! Ela ia, ela ia, ela ia, vai, vai! Quando bate ela chora. Lá no fundo sente a dor. Das coisas. Das coisas. E não coisas, tem cama mais quentinha que coberta de amor. Das coisas. Das coisas. Das coisas. A galera aqui dessa festa com certeza tem valor. Das coisas. Das coisas. Das coisas. Mas aqui no São Pacote todo mundo é tocador. Das coisas. Vai! A dona Leci Brandão é minha mãe, é uma flor. Das coisas. E mamãe me ensinou. Das coisas. E mamãe me ensinou. Das coisas. E mamãe me ensinou.